Romeu Sierra Hotel Charlie, voo direto da El. Direto da El, Sierra Hotel Charlie. Fiat Uno November Alpha autorizado a decolagem pistão no 7, o vento variável com 03 nós. Decolagem para Uno November Alpha. Gol 1804 autorizado a decolagem pistão no 0, o vento variável com 03 nós. Gente, iniciando 1804. Web 5722, chame Recife na frequência 1.26.0, alterna 1.28.8. 260, alternativa 228. Confirma, alternativa 1.28.8. 228, ok, bom dia. Romeu Índia November Alpha decola aos 3-0, ingressa corredor Axé, chama o controle 1119-35, bom voo. Chamará controle 1119-35, Índia November Alpha. 1804 decola aos 3-0, controle agora 1935, bom voo. 1935, 1804, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1804. Oi, Salvador. 04, contato radar, fugiu 360, saída da El. 360, saída da El, boa noite, 04. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu de November Alpha, decolada 1-7. Papa Romeu de November Alpha, subiu 1.000 pés, mantém condições visuais alto, corredor Axé. Mantendo 1.000 pés, via corredores visuais no corredor Axé, o Romeu de November Alpha. Já dá 1-0, no ponto de espera a torre 1-18.6, o ajuste 1-0-2, bom voo. Sérgio Cruzado está com esse ponto de espera da 1-0 via Índia e Alfa. Quando lá, torre 1-18.6, ajuste 1-0-2, obrigado, bom trabalho. 3-9. Romeu Serra, Hotel Chart, chama Recife na frequência 1.25.1, alterna 1.33.25. 1.25.1, 1.33.25, até daqui a pouco, Serra Hotel Chart. Salvador, muito bom dia, voo no 605, autorização Galeão, sem transformação aqui. Voo no 605, bom dia, Galeão 360, é o número 2 para a cópia, prepare a da Euleda Bridge, aguardando. E da Euleda Bridge, vai aguardar, 605. O Strip 5594, pronto, cópia. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento 060 graus com 04 nós. Alinha decola, pistona 0, faça 069. Alfa Vitor Juliette decola aos 3-2, curva direita, corredor Axé, controle 1-119-35, bom voo. É, Correio da Direita, para a subida GLS, 1935, via Torderaxé, no meu espaço. Obrigado, boa volta. 450, o transponder 35594. Cotejamento correto, pátio 3, chama pronto para o inspecionamento trip 5594. Importa quando pronto, 5594. Gol no 605, pronto, Pop. Pronto, Copa. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, após voo a posição Leda e após voo a posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, quando intercepta o peso 1-0 e segue conforme a rota do plano. O controle em 199.35 e aciona 5443 no transponder. Para o Galeão, decola da 1-0, primeira curva direita, saída é a da El, Leda Bridge, após aerovia Upper Zulu 1-0, conforme a rota do plano de voo. Canal 35443, gol 605. Protejamento correto, portão 03, chama pronto para o pushback saneamento, gol no 605. Chama lá pronto, 605, obrigado, meu amigo. Solo Salvador, voo no 607, cliente da Golf para autorização Guarulhos. 607, bom dia, informação em curso hotel, Guarulhos 360, copia. Guarulhos 360, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após uma posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta o Upper Zulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 5440 no transponder. O número 607 foi autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita. Perfil Arbor, Boa Elefa e Upper Zulu 2-1 e após a rota do plano. Controle 1935, o transponder 440 vai tomar ciência da informação hotel. Está pronto para pushback e acionamento no portão 1. O portão 05 autorizado para pushback e acionamento, reporta táxi, gol no 607. Autorizado, reportará o no 607. Salvador, bom dia, gol 1-7-5, autorização para ciente da Golf 360, Brasília. Gol 1-7-5, bom dia, informação agora em curso ao hotel. Brasília, autorizado nível 360, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após voo a posição Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, quando intercepta Upper Zulu 1-7, segue conforme a rota do plano. Controle em 199.35 e aciona 5442 no transponder. Autorizado Brasília 360, informação agora é hotel, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor Alfa. Após o Elefa, uniforme Zulu 1-7, conforme o plano, 119.35, 5442, gol 1-7-5. Apenas confirmando a saída, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após voo a posição Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, ok? Arbor após Elefa. Arbor após Elefa, e após o Zulu 1-7, o gol 1-7-5. Fechamento correto, portão 02, chama pronto para o chefe de acionamento, gol no 7 no 5. Chame Recife na frequência 125.1, alterna 136.25. Gol 16604, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. É, para o Uno 804? Codo 804, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. 125, 133, 25, Uno 804, bom dia. Salvador Bom Dia, Gol 1897, sente na informação hotel para atualização, confirme. 1897, bom dia, informação confere, hotel, autorizado com fins nível 360. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, após voa posição Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, após voa posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Quando intercepta, Upper Zulu 1-6 e segue conforme a rota do plano. O controle em 1-9-3-5 e aciona 5-4-4-5 no transponder. Autorizar 360, conforme a rota do plano para Confins. A primeira curva será à direita, saída da El, transição Leda. Após Bridge, interceptar Upper Zulu 1-6, controle 1-9-3-5, transponder 5-4-4-5, gol 1-8-9-7. Protegimento correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 897. Chamará pushback, acionamento, gol no 897. Solo Salvador, gol no 75, linha 2, puxa acionamento. Gol no 795, por gentileza, aguarde apenas um instante para iniciar o push. Já temos um Boeing da companhia finalizando no 5 e vai taxiar a retaguarda da aeronave, ok? Beleza, confirme para o 795. Aguarda por gentileza para iniciar o pushback acionamento. Temos um Boeing da companhia finalizando no 05 e dentro de alguns instantes vai iniciar o táxi a retaguarda da aeronave, ok? Tá legal, tá uma disposição aqui no 05. Salvador, Alfa Vitor Juliette, outra voz para o Babá. Alfa Vitor Juliette, livre frequência para coordenação. Frequência livre, Alfa Vitor Juliette, por favor. solo Salvador, voo 1607, está transportado. Tem 176, Galeão, 3 horas e 50. Voo 1607, táxi autorizado via pátio principal, taxiway Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 02, bom voo. Livre via pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, lá torre 18 meia dúzia, transponder, ou melhor, o altímetro 1012, muito obrigado. Voo 1705, na escuta. Sim. Bordani com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado pushback saneamento, reporta táxi. Obrigado. Azul 4069, chama Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. 251-3325, bom dia, 4069. Torre, bom dia, Gol 9280, informação hotel. Confirme, matrícula. É o Gol 9280, destino Recife. Sim, de Gol 9280, a autorização é console, em 121, décima 9, ok? Ah, tá ok, grato pelo artista me informando que não tinha frequência. Vamos lá chamar ele, obrigado. Torre Salvador, Gol no 607, no ponto de espera da 10. No 607, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 1110 graus com 8 nós. Livre alinhamento e decolagem da 10, com Gol no 607. 10, tendo informação hotel, autorização Recife, por favor. Quando foi o Gol 1642 ou o Gol no 9280? O segundo. Sente Gol 9280, Recife, autorizado nível 390, decola da 10, curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju, aerovia Peruísque 58. Decola da... Corrigindo, encontrou em 199 decimal 35 e aciona 5453 no transponder. Ok, então Gol 9280, tem Recife autorizado nível 390, pista 10, à esquerda na Puca, Aracaju, a Periódico 58, aerovia, 5453, o transponder. Correto, apenas confirmando a frequência do controle 199 decimal 35, confirma o portão? Ok, sem dúvida, frequência do controle, portão 06, chamada em mais 10 minutos. Afirmativo, Gol 9280, ajuste no 012. Senta. Salvador, gol 1715 para o táxi, 179 a bordo, 3,50 de autonomia, Aldeia Campinas. Gol 1715, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1, decimal 6-12, o ajuste no 0, no 2, bom gol. Indy Alpha, ponto de espera 1-2-6-12, obrigado, bom trabalho. O gol no 897, livre para o pushback acionamento, reporta táxi. Livre para o pushback acionamento, espera táxi, gol no 897. Salve Salvador, gol 605 para pushback acionamento no 03. Gol no 605, ciente, é o número 2 no setor, já temos um Boeing da companhia, vai iniciar no 04, ok? Na minha escuta, por gentileza. Ok, ficaram na escuta, 605 da mão. Mantendo o 017 no 5. Solo Salvador, é o TAM 3597, bom dia. TAM 3597, bom dia, informação em curso Hotel Brasília 380, copia? Copia. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após voo à posição Elefa, quando intercepta Pesulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199 decimal 35 e acena 5454 no transponto. Gente, TAM 3597, autorizado 380 Brasília, a pista 190 curva à direita após saída Arbor, após Arbor Elefa, intercepta aerovia Pesulu 17 e segue a rota. Transponder 5454, controle 119. 35, TAM 3597 na posição 7. Afirmativo, portão 07, chama pronto para o pushback acionamento, TAM 3597. Pode ir pronto, obrigado. Solo, gol 9280, informa pronto no 06. 9.35, bom voo. Obrigado, bom dia. Você tem previsão? Afirmativo, nós já temos uma aeronave solicitando já no 03, o senhor vai realizar simultâneo com a mesma, ok? Apenas, por gentileza, mais 2 minutos no máximo. Ok, obrigado, sem problema. Logo 1897 para o táxi com 179 a bordo, Aldeia Campinas, autonomia 3 horas. 1897, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, em ponto de espera Torre 118 decimal 6-12, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Obrigado, Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, 118-6, gol 1897. O gol 1605 na escuta? 605 na escuta. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, autorizado para o pushback acionamento, reporta táxi. E após a passagem do Boeing, reportará para o táxi. E 5594 para pushback e acionamento, PAC 3. O gol 9280 no portão 612 é autorizado para o pushback acionamento, reporta táxi. Está autorizado para o pushback acionamento, gol 9280. Foi Salvador, gol 1897, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Gol 1897, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus com 08 nós. Gol 1897, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, gol 1897. da Papapá, Mike Juliette Romeu, bom dia, confirmando informação hotel, Bate da Bata, confirma o local de sobrevoo? Mate, vai prosseguir 500 pés? Gente, autorizado Salvador, Salvador, Avenida Paralela, decolagem da 107 com curva à direita, seguindo a linha do litoral. O controle em 119.35, a torre em 118.62 e aciona 0115 no transponder do Mike Juliette Romeu. POB, Pátio da Bata, acionamento táxi decolagem, torre em 1 no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Alô, Salvador, gol 605 para o táxi, com 1 no 6, 2 a bordo, 3 horas e 40 minutos, alternamos com fixo. Gente, apenas confirmando 1 no 1 no 2 a bordo? Negativo, é 1 no 6, 2, 1 no 6, 2. 1 no 6, 2, ciente, táxi autorizado via pátio principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1 no 0, no ponto de espera da torre em 1 no 8, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Bom, obrigado, Indy Alpha, ponto de espera 8 6, 6 0 5. Gol 1607, will contact Recife Center, frequency 126.0, unable 128.8, good morning. Em que o Boeing dá gol no 62 iniciar o táxi, estarei autorizando, ok? Por gentileza, vá. A gente vai aguardar 3,7. Solo trip 5514 acionado com 68 de POB, 3,30 de autonomia, alterna Maceió para o táxi. O trip 5514, inicialmente o táxi autorizado pátio 3, e aguarda para ingresso no pátio principal, vai seguir o Boeing da gol. No portão 62 vai iniciar já o táxi, devido ao mesmo, realizar o mesmo perfil de subida, ok? Um nível mais elevado. Ok. De táxi, aguardando para ingresso no pátio 1, apesar de nada gol 5514. Ok, fala, gol 9280, está acionado, solicitando o táxi, um POB de 1,45, 3 horas, Salvador. Gol 9280, ciente, táxi autorizado via pátio principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 1 no 0, no ponto de espera da torre em 1 no 8, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Altímetro no 0 no 2, tem táxi autorizado até o ponto de espera via Indy Alpha, lá chama a torre, bom trabalho. Trip 5514, seguindo o Bang da Gol como número 2 no ponto de espera, e no ponto de espera transfere a torre em 1 no 8, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 2, tem um bom voo, bom dia. Sente, segue a aeronave da Gol. Ponto espera para você com a torre 108.612, 35.594. E 5 no 7, portão 07, autorizado para o pushback acionamento, reporta táxi. Reporta para o táxi, está 3, 5 no 7. 5, chame Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. 6088, obrigado. Obrigado. Gol no 605, livre da colagem da 1.0, vento 1.00 graus com 8 nós. E livre da colagem da 1.0, 605. 7.